aí, pessoal, bem-vindos à nova edição do Pilha de Bis, mais um podcast do site Arte Final. Você já acessou Arte Final hoje? Acessa lá, artefinalhq.com.br. E na edição de hoje, eu, Marcos, estou com o Luigi. E aí, pessoal, beleza? E com o Regi. Opa, e aí? E hoje nós vamos furar mais uma vez a proposta do podcast para falar de uma coisa que saiu recentemente. Na verdade, saiu semana passada. Doomsday Clock, a aguardada sequência de Watchmen, que busca integrar o universo de Watchmen com o universo DC, principalmente agora no DC Renascimento. Escrita pelo Geoff Johns e desenhada pelo Gary Frank. E aí, Regi, quais foram suas impressões desse gibi polêmico? O Gary Frank tá fazendo os olhos menos estralados, assim, né? Que já é positivo, já me assusta mesmo. Cara, esse ranço vem lá desde Versus, né? Do Seth Jacob. Não, mas a arte do cara tá bonita agora. Tem que... Justiça seja feita, a arte tá muito bonita, cara. Clark Kent, o super-homem que ele fez, não é mais o Christopher Reeves, né? Criancinha era assustador, né, meu? Porque parecia o Christopher Reeves sem braço e sem perna, né, meu? Assim, uma coisa bem feia, mas agora tá bonita a arte. Muito bonita. Gostei, cara. Achei, assim... Sou xiita, quer dizer, eu até sou xiita do Alan Moore, meu, mas não me ofende não uma tentativa da DC tem trazer esse universo pra cá, assim, né, sendo feito com respeito. Eu acho legal e foi feito, né? Geoff Johns, um cara competente. Eu gostei, do que eu vi, eu gostei, cara, até agora. Mas vocês não acham que rolou respeito demais, não, bicho? De início, não, assim, é aquela coisa, você... Ele mimetizar a grade, né, clássica de Dave Gibbons... Você parece que ele tira trechos, assim, né, da fala do Rorschach, né? Um colega meu no Twitter, o Marcelo Soares, ele comentou assim, cara, é bom, mas tem gosto de pão velho. A história se passa em 92, né, 7 anos depois da história original. É aquela coisa, né, teve muito medo de dizer que isso era uma continuação direta de Watchmen. É uma continuação. Eu gosto, você falou bem, Reginaldo, o Geoff Johns é um cara... competente, mas eu acho que ele tá longe de ser genial, sabe? E você tentar fazer uma sequência de algo como Watchmen, de Alan Moore, também não me ofende, eu não acho que é vaca sagrada. Eu acho que a DC Comics, como empresa, poderia ter feito isso há muito tempo. Eu não sou um cara que queima antes de Watchmen, mas, assim, é tatear um terreno perigoso. Eu vejo Geoff Johns, assim, não sei se vocês concordam comigo, tem sempre aquele... dois tipos de CDF na sua sala. Aquele cara inteligente, você assiste a aula, faz um ou dois exercícios e pega a coisa. E vai além. E tem aquele cara super esforçado, né? Que assistiu a aula, fez 300 exercícios, ainda estuda casa pra véspera da prova. Pronto, eu acho que o Geoff Johns é o tipo de CDF esforçado, sabe? Ele tá sendo super respeitoso aqui. Você vê em toda a entrevista que ele deu, quanto ele tava temeroso, assim, quanto ele tava tentando fazer essa coisa do jeito certo. Mas eu acho que pra DC Comics, desde 2011, eu acho que essa é a história mais esperada. Talvez o Band-Aid dessa década, né? Se ele conseguir fazer o que ele fez com o Hal Jordan, né? Em Renascimento. Porque se ele fizer esse direito, ele fizesse essa ponte entre o universo DC convencional e o universo de Watchmen, aí vamos ver, né? É, você falando assim que não acho o Johns genial, eu acho que ele tem algumas passagens que são geniais. Eu cito principalmente a passagem dele na Sociedade da Justiça. Pra mim, ali é o melhor trabalho dele. Depois vem a passagem dele lá no Lanterna Verde, que não chega a ser genial, mas a gente não pode negar que ele revolucionou a franquia. Tudo que foi feito com Lanterna depois da passagem dele é baseado nos conceitos que ele trouxe. E assim, eu sou desses também que acha que não é problema você revisitar uma obra, um clássico, né? Porque é aquela coisa, o pessoal fala, não, o Watchmen não tem o que mexer, tem que ficar lá, estão revirando o lixo do Alan Moore. Cara, a obra original vai estar sempre lá. Ela não vai ser alterada, independente do que fizerem. Mesmo que eles resolvam fazer um retcon, alguma coisa assim, a obra original vai estar lá. E lendo a edição, eu achei também bastante respeitoso. Você falou, Luigi, que achou que ele respeitou demais. Aí é aquela coisa, né? Talvez se ele tivesse feito uma coisa completamente diferente, utilizando os personagens de Watchmen, talvez agora a gente ia estar reclamando, dizendo que ele mexeu, procurou pelo em ovo, né? Pra, pra mudar a coisa aqui de maneira, assim, abrupta. Eu até comentei, logo depois que eu li a edição, que eu achei ela inofensiva. Assim, ela não é um primor, não é algo, assim, que vai mudar minha cabeça depois que eu li. Mas também não é algo ofensivo, não é algo que eu achei ruim. É algo que eu li, achei legal e talvez semana que vem eu tenha esquecido o que eu li. Ela fez eu ruminar um pouco, assim, né? Fez a gente trocar ideia. Isso é válido. Fez a gente levantar hipóteses, ir atrás, pesquisar. É um ponto fora da curva aí do Renascimento, cara. Porque o Renascimento, você pode falar que ele é no máximo, ele é morno, cara. Porque ele não desperta esse interesse. Eu sou um realmente que falo que o Watchmen por si só é autossuficiente. Não precisava nem do Before, né? Nem do antes de Watchmen e nem desse Doomsday Clock. Não precisava. Mas tem que ter a visão corporativa da empresa. Eles não vão pegar uma marca, né, um material, uma propriedade intelectual dessa e ficar, colocar num altar e guardar. Isso daí é utópico demais, né, meu? Então, já que vai fazer, faz bem feito. Não vira um Cavaleiro das Trevas 3, cara. E esse sim, eu acho que foi desrespeitoso com o original, ofensivo e diminuiu, assim. Você descartar Cavaleiro das Trevas, a segunda e a terceira parte do original, você não tá contaminando, meu. Entendeu? Não, eu entendi, mas assim, não, esse, pelo menos, não me cheira como caça-níquel. Como talvez o Cavaleiro das Trevas cheira, entendeu? E talvez o Before Watchmen cheirava na época, né? Como um caça-níquel. Não, vamos fazer dinheiro. Não parece pra mim. Quem estuda um pouco de marketing, um pouco de negócio, tem um negócio que chama matriz BCG, né? Que você segmenta, vamos dizer, o seu catálogo de produtos ou de serviços, assim, numa forma que um você chama de o produto estrela, outro é o abacaxi ou a cachorro, a vaca leiteira, que é o que te dá o dinheirinho do mês a mês. Eu digo o seguinte, se a DC tivesse com todo esse catálogo rentável, Vertigo saudável, o universo DC coeso, dando aí lucratividade, eu não sei se mexeriam nisso não, cara. Eles estão mexendo, é questão financeira, é questão de posicionamento. A diferença é que agora, talvez, isso daí tenha sido planejado, porque a gente viu, vamos dizer assim, o start dessa história lá no comecinho do Renascimento, então é uma coisa que pelo menos não foi feita de supetão. Eu lembro quando começou o Renascimento, que o pessoal tava falando que o casal Gotham, a Gotham Girl lá, e o casal era o Coruja e Espectral. Sim, sim, eu lembro desses rumores. O Oz era o Ozymandias. Isso é lixão, né, meu? Isso seria porcaria fazer. Aqui ele tá aparecendo, eu entendi o ponto que o Luigi levantou, porque parece que às vezes eles fizeram assim, tipo, Gary Frank, ele chegou a reproduzir os mesmos cenários, né? A torre lá, o prédio dos Ozymandias, a prisão onde tem a fuga do Rorschach, tem o ninho do Coruja, são reproduzidos assim, fielmente, assim. Chega a ter objetos, assim, que remetem aos quadrinhos originais do Gibbons, meu. Isso daí, assim, pra mim, me pareceu realmente respeitoso, mas super interessante revisitar a arte do Gary Frank, que é mais moderna. Me pareceu legal, cara. O fato de do Rorschach não ser ressuscitado, ter uma historinha aí por trás é legal. Achei legal, cara. Achei bem legal mesmo esse começo. Sobre essa questão do respeito, assim, demais, assim, do rebanho de Alan Moore, inclusive com a fórmula dos quadrinhos dele, assim, eu fico olhando aqui pra minha estética, eu fico olhando pros quadrinhos do Alan Moore, sabe? Porque você vê, pronto, o Walt mesmo é uma transcriação, assim, você adapta uma coisa e criar ao mesmo tempo, dos personagens de Charlton Comics. Você vê a Liga Extraordinária, são personagens tombados pelo domínio público e, assim, que a Alan Moore se apoderou desses personagens e criou em cima deles. O Miracle Man era o quê? Era o Shazam, o Capitão Marvel, né? O Monstro do Pântano, ele pegou o Monstro do Pântano do Len Wein e subverteu, deu a visão dele, assim, que todos conhecemos, inclusive ofuscou a criação original do criador, né, do Len Wein. É, assim, do Inferno é uma história em cima do mito sobre Jack Estripador. Providence, que a gente provavelmente a gente deve fazer um podcast em 2017, no 7 de agosto, é em cima do HP Lovecraft, né? Muito difícil, assim, você falar em questão de respeito ao Alan Moore. Alan Moore nunca foi um cara que respeitou nada, assim. Ele tem um, claro, ele tem o maior respeito pelas obras originais. Ele é fã, e ele faz, é como se fosse a obra do Alan Moore fosse fanfics. E não tô dizendo nada errado, assim, do fanfic. Esse respeito, assim, esse preciosismo que algumas pessoas têm. Por exemplo, eu tava lendo, antes da gente entrar no ar, o Antes do Watchmen, do Dr. Manhattan. E eu até, assim, se você for fazer se um leitor eventual que, pô, não pegou nada disso, não leu nada do Renascimento, se você quiser fazer uma timeline direitinho dessa discussão que a gente vai fazer agora, é que você pega o Watchmen, você lê o Watchmen, aí você lê esse Antes de Watchmen, esse Dr. Manhattan, do Straczynski e do Adam Hughes. Você lê o Universo DC Renascimento, aquele especial do Geoff Johns. E você lê agora... Não, talvez você possa ler também o The Bottom, do Tom King, né? E lê agora esse Doomsday Clock. Acho que a timeline correta, direitinho, é essa. Se você não quiser pegar nada de mensal... Né? Porque, enfim, a DC valorizou muito. Acho que demorou muito pra colocar essa história em curso. Eu acho que... O Universo DC Renascimento saiu. Provavelmente o Geoff Johns ainda estava escrevendo ela. Eu acho que a gente analisar essa primeira edição, claro, a gente vai fazer nossas as pressões agora, mas é uma análise comprometida, porque a gente só pode julgar essa história quando ela estiver com as 12, né? As 12 prontas, né? Mas esse é um compromisso da gente aqui no Pillar, que a gente vai tentar, toda vez que sair uma edição do Dance Day Clock, a gente vai fazer uma análise, assim. Fica bem interessante isso depois, assim, se a gente pensar assim, ao longo do tempo, assim, pronto, você depois... pegar esses episódios, assim, ler e escutar em maratona, sabe? Porque a gente vai ser a impressão da gente de cada capítulo. Isso vai ser bem legal. Algo que a gente não poderia fazer num programa isolado, Sete Jagunços. Porque a gente falaria da obra em si, completa, mas a gente perderia os detalhes, né? Falando da história, o Johns, ele, como a gente falou, é uma continuação direta. E uma das coisas que eu gostei muito, quando falaram, não, o Rochá vai aparecer... Aí a gente falando, porra, o Johns vai dar um jeito de ressuscitar o Rochá depois da forma que ele morreu. Talvez uma das cenas mais icônicas de Watchmen foi aquela passagem da morte do Rochá. Ele não fez isso, né? É um personagem novo que, por algum motivo, ele quer seguir os passos e ele acredita que é o Rochá. Não existe... Ele não é um substituto. Ele, não, ele acredita que é o Rochá. A própria obra no Watchmen, o Rochá em si, ele é um Zé Ninguém, né? O alter ego, né, do Rochá é um Zé Ninguém. Ele sofreu abuso e tal, aparentemente tinha alguns problemas... psicológicos, mas o personagem em si, quem importava era o Rochá. E aparentemente o Johns, ele quer fazer algo parecido com esse personagem novo. E a gente tava até discutindo em off que tem aqueles dois novos personagens que o Johns introduz aqui, que é o Mímico e a Marionete, que seriam personagens da Charlton, que o Alan Moore não usou. E a gente pesquisando aqui, chegou à conclusão de que podem ser seria Pierrot e Colombina, que são aqueles vilões que até apareceu naquele arco agora do Renascimento. Cara, e é um personagem bem legal, né? O Marcus Myers, que é o Mímico, e a Erica Manson, que é a Marionete, né? Esse Rochá tá indo libertar eles, né? Pra uma missão específica. Na verdade, tá indo libertar ela, né? Ela que falou ela. Que só vai se levar ele. Ele não queria levar ele, né? Exatamente. E ele mordeu a língua dele, né? Arrancou a própria língua, né? Esse Marcus Myers, né? E aí o Gary Frank tá coleira solta, né, meu? O cara se segurou em todos os quadrinhos. No olhar desse cara, cara, ele capricha, meu. Ele põe assim... Ele voltou às origens. Estraladão, assim. O cara tá pego, assim, ó, meu, tá... É assustador esse olhar, meu. E ele pinta, né, a boca, né, com sangue, né, fica parecendo a boca de palhaço, né? Os dois têm cara de ser loucaço e parece que tem um filhinho envolvido, né? Nessa primeira cena, ele fala, não, ele só vai sair daqui se for carregar as armas dele, porque são armas feitas, ele precisa das armas. Aí o Rochá, tá, vamos lá. Quando abre o armário vazio, mas peraí, tá vazio. Aí ele tá lá pegando as armas imaginárias e se vestindo, falo, o cara é maluco. Ah, essa reboa foi boa, viu? Cara, a única coisa que eu falo, assim, isso é muito legal, tal, tudo, dá um temperinho, assim, né, interessante, vai vir coisa nova aí pra esse universo. Parece ser interessante, sim. mas o que eu fico pensando é assim, aquela discussão que a gente fez no Versus, que poder supremo podia ser uma Liga da Justiça Ultimate da DC, poderia ser uma Liga da Justiça Vertigo. Quer dizer, na época do lançamento do filme da Liga, poderiam estar fazendo um material novo dali, uma releitura madura, igual a gente viu, que é ser Poder Supremo, né? Com esses mesmos artistas, poderia ser o Jones e o Gary Frank. Sei lá, trazer uma coisa nova para o universo. E não tá acontecendo, tá? Nós estamos revisitando o universo de Watchmen. Isso daí, assim, não deixa de ser uma coisa assim, né? Uma nota negativa, cara. Não tem jeito de você, sabe, tampar o sol com a peneira. Fala, pô, mas não é à toa que essa indústria tá patinando tanto, né? Porque os caras não estão procurando saídas criativas, né? Eles vão no jogo seguro, é isso que eu quero falar, cara, sabe? É lógico que o Watchmen ia chamar atenção, cara. Lógico, o fato desse universo ser integrado no universo DC, claro que vai chamar atenção, mas é a saída mais criativa, mais interessante para a indústria? Aí eu já acho que não, cara. E talvez, cara, eu tô de olho há muito tempo em alguns fetiches do Geoff Jones, e um deles, assim, um principal é essa mania de redimir vilões, né? Porque se você olhar lá pra trás, no Flash, ele, de certa forma, ele humanizou e redimiu o Capitão Frio. Lanterna Verde foi com o Sinestro. Na Sociedade da Justiça, ele fez isso com o Adão Negro. E em Vilania Terra, ele fez isso com o Lex Luthor, né? Já nos 952. E o que é que acontece, né? O que é que já fica, assim, aquela coisa meio latente aqui em Doomsday Clock 1? É que talvez ele vá fazer isso com o Adrian Veidt, né? O Ozymandias. E fora que a gente ainda tem a muleta do Flash Reverso, como em Flashpoint, se mudando aqui e acolá, fazendo ajustes na realidade, na continuidade, no tempo, com o Dr. Manhattan, né? E talvez isso não tenha sido nem ideia do Jones, né? Eu falei ainda agora do que eu tava lendo o Once the Watchmen, do Dr. Manhattan, do Straczynski e o Adam Hughes. Cara, eu li isso agora, pô, eu achei genial isso aqui do... É muito boa essa história, cara, que é quando o Dr. Manhattan, ele subitamente percebe que, assim, ele se entende como um agente modificador, e assim, que ele começa a fazer modificações sutis na realidade, sabe? E é bem interessante que a primeira que ele faz nessa história é quando o Capitão Metrópolis, se eu não me engano, ele está naquela reunião que está os Minutemen, né? Vai dividir em duplas, né? Para os combatentes se conhecerem melhor. E quando ele vai tirar a caixa, tem aí você vai tirar o bilhete. A dupla do Dr. Manhattan seria o Rorschach. Aí ele pega e muda, assim, o bilhete, e para ele ficar com o espectral. Aí, no caso, o Rorschach fica com o Coruja, né? Aí ele começa a perceber, aí ele, nesse quadrinho, aí ele fica dizendo o que poderia acontecer e o que poderia não acontecer. Ele fica, aquela coisa, fica mostrando as realidades. Aí tem algum momento que ele decide voltar, que ele, até esse ponto ele não tinha as viagens no tempo que ele fazia, era só pra frente, só pra ver o futuro. Mas ele decide viajar no tempo antes dele se transformar em Dr. Manhattan. É, eu recomendo muito a você ler essa história, antes mesmo de Doomsday Clock ou o Universo DC Renascimento, porque, cara... E eu depois eu tava procurando umas informaçõezinhas. Muita gente lá nos Estados Unidos conectou isso. Começou a achar que tinha alguma coisa aí nessa história. E essa história, de repente, começou a custar uma dinheirama, assim, no eBay, sabe? Em algum momento ela esgotou e os TPBs, as edições originais, valorizaram muito por causa disso. E é muito boa. Adam Hughes matando a pau aqui, cara. Lembrando que o Jones, ele não tinha escrito nada até então no Renascimento, né? Ele só tinha escrito o especial que introduziu o Renascimento e agora essa maxi-série, né? Que vão ser 12 edições. Todo mundo tava esperando como ia ser essa integração. Só que assim, 80% da revista se passa no universo de Watchmen, né? Só o finalzinho é que se passa no universo DC. E só aparece o Super-Homem e a Lois, né? No finalzinho. Inclusive, eu não sei se isso virou cânone ou se é uma das mudanças que provavelmente vão atribuir ao Manhattan, que é aquela história dos pais do Clark Kent terem morrido num acidente de carro, né? Isso só apareceu agora, ou isso já... isso é coisa que já tinha aparecido no universo DC? Vocês sabem dizer? Cara, não sei nada. se você perguntar do Super-Homem pra mim, meu, eu não sei absolutamente nada do que tá acontecendo. Não sei se esse é o Barbudo ou o Super-Homem do reboot. Eu não sei se essa Lois é a Lois que ele trouxe também junto com ela, ou se é a Lois que já existia no universo do reboot. Eu não sei o que tá fazendo o filhinho, onde tá o filhinho dele nessa história. Ó, é um balaio de gato, cara, que eu nem me atrevo a tentar saber também. É, em tese, esse Superman e Lois que aparecem em Doomsday Clock, talvez seja esse do pós-crise, né, do que ele reapareceu agora, né, no Renascimento. Mas também pode ser, não pode ser nenhum personagem, né, esse pode ser outro Superman, né, porque ele fica brincando com realidades. Eu até forcei o olho, assim, porque tá o uniforme dele em cima de uma cadeira, pra ver se era o uniforme desse Superman mesmo agora, né, porque ele parece que o uniforme dele tá mais um azulzinho mais escuro, né, tem uns detalhezinhos diferentes. Mas eu tentei me pegar nesse detalhe, mas eu não sei, cara. Ele tava de bigode ou sem bigode, Luiz? Foi apagado digitalmente. Caramba. Rapaz, eu acho que eu já fui hater demais nesse set de alguns cometas. Eu vou parar por aqui. Mas o bigode é só elogio que a gente tem como, meu. O Superman mexicano, meu. Pô, tá ótimo. Cara, é interessante, né, que você tocou nesse assunto, né? Uma coisa tão simples que poderia ter... Tá, ele tá com bigode, ou tá com a barba e tal. Cara, se ele voltasse dos mortos, ele voltava com a barba, com bigode. Só era, se ele tivesse só com bigode, fazia só um complementozinho de barba postiça mesmo. Não era, bicho. Aí o cara pegava, apagar essa porra porque, e fazer uma referência aos quadrinhos. Ele com cabelo... Alguma coisa desgrenhada, né? Para mais informações sobre a paixão do Luigi do filme de Liga da Justiça, escuta aí o Sete Jaguns comenta sobre o filme, saiu tem pouco tempo, deve estar aí no teu feed, ou então acessa lá o site que você vai se deliciar com a opinião do Luigi sobre o filme lá. E outra ou não, coisa, né? Ou não. Outra coisa que me chamou a atenção é que a última página da revista... Tá lá, toda preta e tem assim, dedicado ao Len Wein, né? Que foi o editor de Watchmen, né? Dizem que foi ele que convenceu o Alan Moore, ele queria usar os personagens da Charlton, falou assim, ó, já que a DC não deixa usar os nomes, usa os personagens e muda os nomes, e faz a história que você quer. A edição toda, o layout é das edições clássicas do Watchmen, né? O estilo da fonte, a quarta capa, a parte dos créditos, né? Tudo assim remete ao Watchmen original, né? Inclusive no final, aquele material de apoio que o Alan Moore fazia, né? Tem uns recortes do jornal, né? Esse é o furo de reportagem com o diário de Rorschach, né? Ele relatando a verdade sobre o que Adrian Veidt fez, né? Que é a consequência da história, que é o plot, né, que tá nesse Doomsday Clock, 7 anos depois, tá vindo uma caçada ao Adrian Veidt, e o mundo, de repente, assim, nada que ele fez, todo o genocídio, todas as mortes do Watchmen original foram por nada, porque era pra encontrar paz mundial e, no fim das coisas, a coisa piorou. Aí o Adrian Veidt é o homem mais caçado no mundo, tá atrás do Tom Manhattan, né, pra tentar consertar isso, né. Pelo menos a princípio é isso que acontece nesse número 1, né. Cara, mas é assim, você pega aquele finalzinho redondo, assim, cara, aquela coisa perfeita, assim, que você fala, nossa, meu, o cara destruiu a cidade, mudou o mundo pra dar uma chance pra humanidade, o cara foi assim, você não sabe se ele foi gênio ou louco, e só uma pessoa sabia a verdade disso, e deixou, tá empilhado na correspondência, que você acha que aquele gordinho do jornal nem vai ler, isso daí vai ficar perdido pra sempre. Então fica aquela coisa dúbia, será que vão descobrir toda essa história, será que isso daí vai ficar perdido e o mundo vai partir pra frente e vai ser um novo mundo? Quer dizer, você perde o leitor, cara, ele tem essas duas situações pra escolher ou pra ficar refletindo, pensando tudo, e você coloca pra ele a resposta e fala, não, a resposta é essa, ó, é desse jeito. Que é uma coisa assim que eu sempre acho isso, cara. Eu fico com dó, assim, se o material original é tão bom, cara, por si só ele basta, cara. Eu acho que a única exceção que eu vi em tudo, assim, que eu vou te falar que eu acho que é o Mad Max, né, o Fury Road, que até nem ele nem dá continuidade, ele ignora tudo e faz uma experiência de cinema, assim, penso um pouco assim, né. Reginaldo, é isso que eu tava falando, cara. Novamente, eu vou pedir desculpa ser um pouco insistente, assim, mas eu queria pedir ao ouvinte, assim, pra ler mesmo esse assim, antes de Watchmen, esse Dr. Manhattan. Porque ele fica o tempo todo nesse dilema. O que é que tá dentro da caixa? No caso, aquela caixa do gato de Schrödinger. E ele meio que faz também uma metáfora disso, assim, sabe? Inclusive dessa própria história de antes do Watchmen, porque a gente deve fazer isso ou não deve fazer? A gente deve deixar isso intocado ou não, sabe? Ele fica o tempo todo nessa dicotomia, sabe? E perfeitamente isso que você disse, assim. Será que eu prefiro ficar com esse final na minha cabeça, assim, essa dúvida, assim, essa coisa, assim, essa deixa, assim, magnífica que Alan Moore deixou? Ou eu quero saber o que aconteceu depois? Bem isso, esse é bem o certo dessa edição do Adrian Hill, sabe? Cara, eu achei Blade Runner 2049 maravilhoso, lindo de assistir, achei legal, revisitou o universo, é tudo, vamos dizer assim, e se o Doomsday Clock for exatamente a versão dos quadrinhos do que foi Blade Runner 2049, nós vamos ter uma ótima história, legal de acompanhar tudo e tal. Mas ainda assim, cara, eu acho desnecessário você dar uma resposta pro Blade Runner original. Ó, eu fico com as 6-7 versões do Ridley Scott. Eu até assisto, mas eu ponho em caixinhas diferentes. Eu falo assim, ó, nessa caixinha ficam as obras originais que foram, assim, elas romperam, né, um paradigma, elas são, sabe, põe o Blade Runner, põe o Watchmen, põe nessa caixa. Conner. Na outra, eu ponho... Isso! Exatamente, cara. E na outra, eu ponho a sequência, eu ponho as coisas assim que... Eu posso até ler, visitar, tal, tudo, mas eu realmente, assim, acho... Não precisava. Toda vez que citarem a obra original, vão fazer uma relação. Antes de Watchmen, isso daí não me pesa tanto, sabia? Porque é um prequel, foi também super respeitoso, gostei de algumas das séries. Tem uma estatuazinha do Ozymandias, a mini dos Minutemen é excelente, do Darwin Cook, excelente, excelente. Não é boa, é excelente, cara. E você tá falando que do Dr. Manhattan também é boa demais, né? Então você vê, rendeu materiais bons, né? Materiais assim de qualidade. Só que a gente sabe que não é a regra, né? A gente sabe que corre um risco de relacionar um material de qualidade com uma porcaria. Vê o exemplo aí do Cavaleiro das Trevas. Não sei, cara. Eu realmente não sei. Eu, se perguntarem pra mim, eu prefiro ver coisa nova. Vamos. Essa foi só a primeira edição. Na minha opinião, me deixou curioso pra continuar lendo a série. Se vai corresponder às expectativas ou não. Só o tempo dirá, já diria o outro, né? E como o Luigi falou, a gente deixa o compromisso de fazer outros pilhas sobre as próximas edições. Vamos tentar analisar as 12 edições do Doomsday Clock ao longo agora de 2018, conforme for saindo as edições. E no final a gente vai ver se o saldo foi positivo ou não, se valeu a pena ou não mexer nesse vespeiro, né? Continuar uma obra que, como o Regi falou, não precisaria de continuação. Cara, quer ver uma coisa assim? Ó, eu tava pensando, uma das... É até legal, foi o que a gente falou, o Rorschach, ele não foi ressuscitado, era uma... história mirabolante. Você vê que é uma outra pessoa porque ele mostra que ele é negro, né? E o Rorschach original era o Ferrugem, né, meu? Assim. Né, meu? Era um Ferrugem maníaco, né, meu? Tem até o tamanho do Ferrugem, né, meu? Aí eu fiquei pensando, cara, assim, ó, falando assim, quem no Watchmen original era negro, né? Aí tem o menininho da banca, não é? O primeiro que eu pensei, mas aí o finado Joel me lembrou que ele acaba morrendo lá. Morreu, no... Né? Aí eu já deixei pra lá. Tem o... Como é que fala? O psiquiatra, né? Psicólogo. Isso. Lá da cadeia que fica... Imagina, meu, o cara vira um copo. Será que é ele, né, bicho? Não, ele também morreu, acho. Acho que ele morreu? Também morreu. Na verdade, todo mundo. Parece que ele morreu também. Né, todo mundo em Nova York morreu na hora que apareceu o alienígena. Você fala assim, nossa, meu, será que vão deixar o menininho da banca marombeiro, assim, meu, maníaco? Ou o psiquiatra era gordinho, né, meu? Era assim, é. Tinha problema na cama com a mulher. Você fala, nossa, o cara pirou, né, meu? Tomara que não façam isso, cara. É o risco que se corre de mexer num material original, né, meu? Eu acho assim, o Luigi falou que o Alan Moore faz isso. E faz mesmo. Mas aí, cara, é a mesma coisa que você pedir um Uber, meu, e se tá lá dentro o Schumacher, né, meu, pilotando. Você fala, porra, cara. O cara fala, vai pra onde? Você fala, pra onde você quiser, meu, me leva, meu. Eu queria um mundo aí, mas eu não queria sair com o Schumacher agora, não, velho. É isso que eu ia falar, mano. É, imagina, cara, é assim, é um puta piloto. É que eu não acompanho mais Fórmula 1, perdeu a graça pra mim, mas na época o Schumacher era o cara, cara. Imagina você pede um Uber, você só vê M. Schumacher. Pô, vem logo, né, meu? É a mesma coisa, é o Alan Moore, cara. Ele, você der na mão do Alan Moore, ele vai fazer bem feito, cara, né? Ele fez aquele Lost Girls com a Chapeuzinho Vermelho, pô. É o cara, entendeu, meu? Então, aí dá pra confiar. Você vai falar pra mim, é o Jones agora? Não sei, cara. Eu adorava, lembra aquela a mensal da Liga que tinha, era a Liga do Jones, era a Sociedade do Jones e ainda tinha o Flash do Jones. Então, sim. Pô, logo no comecinho da Panini. Sim, gostava muito, cara. Né? Era a melhor da revista naquela época. O que o Luigi falou, Capitão Frio, pô, virou outro personagem na mão do Jones. O Adão Negro, meu Deus do céu, cara, era o Ney Matogrosso marombado. Virou um personagem legal, cara. Profundo, né, meu? Politizado. É, quer dizer, ele faz. Até o Luthor dele na Liga, não, cara, não me incomodava. Até cara, o que eu gostei mais foi o Sinestro dele, velho. O Sinestro, ele meio que vira um Magneto, né? Na DC Comics nessa época. E era um personagem raso, né? Não tinha personalidade nenhuma, assim. Ele virou outro personagem com o Jones. É isso aí. Um contexto que ele era amigo do Hal Jordan, né? Bem bacana, cara. Será que o Ozymandias precisa de uma redenção, cara? Não sei. Você já tem umas capas no próximo já que sugere que ele tá com o Luthor, né? Tem umas capas lindas, né? Do Gary Frank, que a gente já viu. E tá lá ele, o Lex Luthor na mesa e parece que acho que a mão do Ozymandias, acho que do lado, né? Ele tem uma bubates pequenininha, né, meu? Bonitinha. É. Eu criaria. Seria menos ameaçadora do que a Shumi, né? A gatinha do Durval, né? mas é exótica igual, né, meu? A Shumi é cruzada, sei lá, meu, com saco de lixo, alguma coisa assim, meu. Pra... A Shumi é o cruzamento da Shumi com o Nanuki. É o diabo cruzando com saco de lixo, saiu a Bom, dito isso, eu acho que a gente pode fechar, né? Desculpa aí, Duvali. Adoro. Carne de gato é boa, hein, meu? Deixa eu falar que eu já comi. Não é ruim não, hein, meu? Um desses empregos de Reginaldo, hein? Pelas fotos, é mais fácil achar chume e assar do que você assar chume, viu? É verdade, meu. É verdade, meu. A gente tem que botar para o ouvinte saber o que a gente tá falando, a gente vai botar uma foto no post da gata do Vale. É, uma foto dela da bem entidade, simpática. Da entidade, né, meu? É. Bom, é isso, pessoal. Esse foi o Pilha de Bis. Como a gente falou, futuramente faremos as próximas edições de Doomsday Clock. Aguarde. E enquanto isso, vá lá no Arte Final, escute os outros podcasts que estão lá, compre na Amazon através dos nossos links, que você vai estar ajudando muito a gente e vai estar ajudando a gente a manter esse trabalho que a gente gosta muito de fazer. Divulga a gente, cara. Retweet aí. Se falar da gente, bem ou mal, você ajuda. Pois é, falem bem, falem mal, mas falem da gente. E é isso, valeu, Regi. Valeu, valeu. Valeu, Luigi. Valeu, valeu, foi uma honra. Valeu, pessoal, até o próximo Pilha, na semana que vem. Um abraço, tchau. Sim.